All in English, 6251 on foot check runway 10 right. Line up into reach for shoulder 0. Line up away to 10 right. 6251. Solo Salvador, bom dia, avião. Alto Sul, bom dia. Vai, stand by. Meu estacionado, meu filho, é 7. Solicito autorização de reboque para o seguinte. Alfa Vitor Romeu, autorizado reboque e reposta no término. Positivo, senhora. Obrigado, senhor reboque. Clear for takeoff. Turns 010 degrees, 2 knots. Clear takeoff, fly 10. Narbonne at 45, contact Salvador Control, good flight. Matthew's right, good day. Sir, very good morning, Ocean 6251, all style departure with you. Matthew 251, radio contact from departure flight, flight level 360, dial departure, leader. After leader, fly direct to bridge. Roger, we are clear direct to Linda, and after Linda, direct to bridge, flight level 360, 6251 Ocean. message confirmed, we are clear to direct to Lida, Ocean 6251. Clear, fly direct to Lida. The message 251, clear, fly direct to Lida. Roger, direct to Lida, 6251, thank you. Mariner 6251, request for ride direct to Breezy. Person now has hit center 133.5, it's unable 125.1, and request yet to the system. Just confirming 133.5, 1251, Ocean 6251. 133.5. 133.25, okay. Controlador aqui, ó, gente, tá aqui, como eu, tá chamado, já chamado. Alô, Cente, o Alfa Vitor Romeu, bom dia. para 2.000 pés, altímetro instalador no verão 2, chegada bom. Estou confirmando o altímetro 1012. 1012. A velocidade pode funcionar uma cena 2.0 lá? A critério. V95, significação, desce para 3.000 pés. O altímetro em Salvador no 0, 1.2, chegada bom. 093, essa minha identificação, vê se mantém a 4 mil pés, ou altímetro em Salvador no 092, chegada mais. 4 mil pés, 0092, chegada mais, velocidade igual, tá? Somente mantenha a chegada a Mari para sequência meta. Aguarde quando possível. Ok, sem problema. Vai navegar com seguridade. Boa noite, 04, bom dia. A minha identificação de se mantenha 5 mil pés, altímetro em Salvador, 902. Chegada ponta. 902, localizado na chegada Bonf, noite 04, para sequência meta. Tinge 040, tá 3157. Gente, 1010 sem pelo, descendo para 2000 com 1012, VLF 3157. Chão estabilizado no localizador. Livro da restrição em pelo, desce para 2000, para 3157. Chamada estabilizada. Tram 3171, bom dia. Pronto, cópia para Guarulhos? Bom dia, estamos prontos para cópia, sempre da ECO. ECO confere, autorizado para Guarulhos, do 320. Via Zulu 16 até Belo Horizonte, após, conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10 com primeira curva direita, subida da EL, Leda. Após Leda, voa direto bridge, onde terceiro via. Aciona 5553 e o controle 120.8, TAM 3171. Autorizando para Guarulhos, nível 320. Decola da 10 com curva à direita, da EL, Leda, depois bridge. Intercepta a aerovia para Zulu 16. 5553, o transponder e o controle 120. Tram 3171, no correto, aperta no ponto. Vai, chama. estabilizou o final do ILS da 10, então 3157. 3117, chame o corrigindo, chame a Torre Saladão 1895. Obrigado, boa noite, então 3157. Torre Salvador foi 3157, boa noite, estabilizou o final da LS da LS. Afirma baixada e travado, para 3157. Pouso autorizado, pista 10, vento calmo. Autorizado pouso na pista 1 no 0, para 3157. 351 no 7. Está ali o procedimento de 995, descendo para 2000 com 1012 e chama estabilizado. Autorizado o procedimento, 2000, 1012, reportaria estabilizado, gol 995. Nossa 3, desce para 3000. 3000, 1012, nossa 3. 1804, desce para 4000. 4000, Boroi 04. Petrino 5, bom dia, identificação desce para 5 mil pés, altímetro em Salvador, 1012. Essa cargo 6570. Bom dia, sem identificação, desça para 6 mil pés, altímetro em Salvador, 1012. Salvador, bom dia, azul Alfa Yankee Delta. Azul Alfa Yankee Delta, bom dia, prossiga. Bom dia, senhor, Alfa Yankee Delta, está no pátio 3, solicitar reboque para o gate de número 3 do pátio principal. O pátio 3 está autorizando até o gate 3 do pátio principal, o Alfa Yankee Delta reporta no término. Afirmativo, Yankee Delta reportará o término, muito obrigado. 1 minuto, 2 minutos, 9. 2 minutos, 9, obrigado, boa noite. Está 35 no 7. Fala Salvador, boa noite. Está 35 no 7, livrou direito até eco, agora as instruções. 35 no 7, muito boa noite. Alfa é a porta da Juliette. Alfa, reporta na Juliette, 3597. João, foi Yankee Delta, por gentileza, reporta para ingresso no pátio principal. Afirmativo, Yankee Delta reportará para ingresso no pátio principal, obrigado. 804, para 3 mil pés. Ok, 04, desça para 3 mil pés. 3 mil, gol, 1804. 1897, modulou para o controle? Foram 897, aciona identificação, vê se mantém o nível de voo, corrigindo, desça para 7 mil pés, voltímetro 612 na chegada Mari, reduza para 259. Confirmando a chegada, bom, desculpe, reduzindo para 259. Cargo 6570, velocidade. No 795, velocidade. 300 agora. A posição 6570 reduza para 250 lá. Localizador, 5973 da Rio. E o 5973, complete a aproximação LS, chame a Torre Salvador em 1895. Camarei 1895, obrigado. Torre Salvador, bom dia, 5973 da Rio e LS da 10. 995, solo aos 10, chame no 21, 19, solo. 2195, boa. Grande Rio, baixou e travou? Daqui a pouco. Maravilha, reporte baixado e travado, vento calmo. Já informa pro senhor. DC 2000, 904. Sim, amor, livre procedimento, DC para 2000, chame estabilizado no 32, 904. Libre de ILS, igual 904. Bruno 995, Alfa Juliette, até através 07, quando lá, follow me, até o 10. Alfa Juliette, até através da 07, depois? Seguiu, follow me na infraero da posição 10. Ah, sim. Pega o follow-me até o 900, no 995. Solo Salvador, é o Tan Mike, com 2 Delta, posição 4 do pátio 3. Tan Mike, com 2 Delta, prossiga. Solicitando autorização de giro de motor em marcha lenta, já autorizado previamente pela empresa. Gente, quanto risco, o Mike X-Ray Delta em Patan Terminal. Ok, reportarei, muito obrigado. Zero. tendo como limite localizador. Descendo até 3 mil pés com 1012, no 715. Como recebeu agora? Agora foi perfeição. 3 mil pés nessa proa, caso de falha interceptada. A 6570, desça para 4 mil pés. Permanece 1012 no altímetro. 4612, já está. Voo no 897, desça para 5 mil. 5 mil, voo no 897. Voo no 607, desça para 6 mil pés. Desça para 6 mil pés. 6 mil, 607. Solo Salvador, os off que deu, tá pronto para ingresso ao bate principal. Delta, você vê um tráfego da Gol? Após ingresso no faixa principal, posição 03. Afirmativa, após o tráfego da Gol, autorizado até o gate 3, obrigado. 189, boa noite, 74, boa. 1895, decimal. 1895. Torre, boa noite, 04, bom dia. 04, número 2 para pouso, aguarde pista livre, vento 20 graus com 2 nós. 04. Através do 7 aguardando o polo amigo 19 na frente. Visual com o polo amigo. Entendi. Solo 38, chame no 219, Sol. 219, chamarei. 5973. 715? Firmo, 2000, aguardando o último vetor para o localizador. E o 5973, muito bom dia. Alfa Juliette para o pátio 3, posição 10. Alfa Juliette, pátio 3, posição 10. 5973. 5973. 1, 2, 3, 4, por gentileza. Afirmo, passarei. Seco para o lock, esquerda 1 no 50, chama estabilizado. Formará.